No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O céu, o mar, a terra e o ar, tudo ele fez, por mim ele fez. Cristo Rei, Salvador, nossa alma clama com muito amor. Unção, graça, paz, amor, as ruas cantam a ti, Senhor. Herdeiro do trono, Gran Rei de Israel, teu nome é louvado na terra e no céu. No princípio Deus criou os céus e a terra, era sem forma e vazia, fez tudo o que existe nela. Olha lá fora, tru, toda imensidão, do céu azul, do mar, de cada nação, acepção. Não existe nem dúvida do seu poder, sua glória, por quem sou testemunha, disse haja luz, e assim foi feito. Nasce vida nas trevas do gueto, viver sem Deus, sem direção. Afogado num poço de frustração, ganhava um dia assim, porta larga, enfim, semente infértil, sim. No crime assim não rende, nave nem corrente, entende? Você perde tudo logo ali na frente, e não tem preço que vale a liberdade, a salvação. Te pergunto quanto vale estar ao lado dos pais, da esposa e dos filhos. Sua misericórdia é a causa de não ser consumido. Está escrito, demonstrado com amor, invertido na cruz. Por isso louvemos ao Senhor. O ar, tudo ele fez, por mim ele fez. Cristo Rei, Salvador, nossa alma clama com muito amor. Unção, graça, paz, amor, as ruas cantam a ti, Senhor. Herdeiro do trono, Gran Rei de Israel, teu nome é louvado na terra e no céu. Some believe it was the Big Bang, but to me he created everything. My Lord, my King, my Jesus Christ, for you I dedicate my life. Take me back to the early time, when you made the earth without sin and crime. Peace and love rule the world, and love was only made between a boy and a girl. What a shame, the world's in regression. Boys and girls are trading love for passion. The land you created now covered by street. Blood is shed every day and we beg for peace. While mothers weep, our fathers grieve. Kids carry guns before they can speak. Forgive us, Father, cause we had no clue that when we hated our brothers, we were hating you. And you breathed life into me. So I thank you, Lord, by living in peace, fighting sin with love, making hell freeze. At ease, bend your knees. Praise the Lord, sun and moon. Praise the Lord, all shining stars. Praise Him, you highest heavens and you waters above the skies. Tudo ele fez, por mim ele fez. Cristo Rei, Salvador, nossa alma clama com muito amor. Unção, graça, paz, amor, as ruas cantam a ti, Senhor. Herdeiro do trono, Gran Rei de Israel, teu nome é louvado na terra e no céu. Amém, ele te fez e foi por amor. Por mim e por você sofreu toda a dor. Padeceu no madeiro, na cruz, no calvário, pra que todo pecador um dia fosse salvo. Na verdade andei antes, sei, não mereço, sei de onde me tirou. Só que às vezes ainda esqueço. E se não fosse a sua graça sobre minha vida, e se não fosse o seu perdão pra eu seguir na trilha, permanecer confiante nas suas promessas. Em meio a lutas e batalhas, sigo crendo nelas. O meu pecado me persegue, contra ti pequei. Minhas transgressões me encobriram, pai, como eu errei. Nessa caminhada o que pude aprender, obediência gera bênção pra quem quer vencer. Mas acredito que o melhor ainda está por vir. Coloque em mim um coração como o do rei Davi, que é semelhante ao teu, igual ao teu, perfeito Deus. Honra e majestade, oh, traga a minha dignidade, pra levantar sua bandeira entre céus e mares. Céu, o mar, a terra e o ar, tudo ele fez, por mim ele fez. Cristo Rei, Salvador, nossa alma clama com muito amor. Unção, graça, paz, amor, as ruas cantam a ti, Senhor. Herdeiro do trono, Gran Rei de Israel, teu nome é louvado na terra e no céu. Céu, o mar, a terra e o ar, tudo ele fez, por mim ele fez.